deixa entrar. Sentado na calçada, espero você chegar. A lua não brilhou, o sol não aqueceu. Não vou sofrer a dois, o problema é todo seu. Yo, esperança de um dia poder encontrar a rainha dos meus sonhos e realizar. Todo dia eu acordo, penso logo em ti, mas no fundo acho que você nem existe. Beleza, não põe na mesa, quero o seu sabor. Afeto e franqueza tem muito mais valor. Agulha no palheiro, eu quero te achar. Cântico romântico, não quer se calar. Na depressa, sabe ser, minha vida é assim. Você nem quer saber e ainda ri de mim. Sua estrela se apagou, meu olhar se ofuscou. Você não sabe o que dizer. Eu não vejo a sua estrela brilhar. Está muito frio aqui fora, esperando você chegar. Toda a sua insensatez, você está fosco ao meu olhar. Com a sua